para pensar nela. Essa é a resposta normal para um truque. Também é a resposta certa para um fenômeno biológico que pareça ser irredutivelmente complexo. As pessoas que partem da estupefação pessoal com um fenômeno natural direto para a invocação apressada do sobrenatural não são melhores que os tolos que veem um ilusionista dobrando uma colher e assumem que se trata de um paranormal. Em seu livro Seven Clues to the Origin of Life, Sete Pistas para a Origem da Vida, o químico escocês A.G. Kyle Smith dá outra explicação, usando a analogia de um arco. Um arco de pedras soltas, sem argamassa, mas que fica de pé, pode ser uma estrutura estável, mas é irredutivelmente complexo, ele desaba se qualquer pedra for retirada. Como, então, ele foi construído? Uma maneira é juntar uma pilha sólida de pedras e depois retirar com cuidado as rochas, uma a uma. Em termos mais gerais, há muitas estruturas que são irredutíveis no sentido de que não conseguem sobreviver à subtração de qualquer uma de suas partes, mas que foram construídas com a ajuda de andaimes que depois foram subtraídos e que já não são visíveis. Uma vez que a estrutura tenha sido concluída, o andaime pode ser retirado com segurança e a estrutura permanece de pé. Na evolução, também, o órgão ou estrutura que se observa pode ter tido um andaime no ancestral, que depois foi removido. A complexidade irredutível não é uma ideia nova, mas o termo em si foi inventado pelo criacionista Michael Bay em 1996. 62 pertence a ele e o crédito, se é que crédito é a palavra, pela transferência do criacionismo para uma nova área da biologia, a bioquímica e a biologia celular, que ele achou que talvez fossem um terreno mais profícuo para lacunas que olhos ou asas. Sua melhor abordagem para um bom exemplo que ainda é ruim foi o motor do flagelo bacteriano. O flagelo bacteriano é um prodígio da natureza. Ele é o único exemplo conhecido, externo à tecnologia humana, de um eixo de rotação livre. Rodas para animais de grande porte seriam, suspeito eu, exemplos genuínos de complexidade irredutível, e é provavelmente por isso que elas não existem. Como os nervos e vasos sanguíneos passariam pela biela? O flagelo é um propulsor bem fino, com o qual a bactéria escava seu caminho através da água. Digo escava e não nada porque, na escala bacteriana de existência, um líquido como a água não seria percebido como nós percebemos um líquido. Seria mais parecido com um melado, uma gelatina, ou até mesmo areia, e a bactéria pareceria cavar ou rodar como um parafuso pela água, em vez de nadar. Diferentemente dos chamados flagelos de organismos maiores como os protozoários, o flagelo bacteriano não se mexe só como um chicote, ou como um remo. Ele possui um eixo verdadeiro e rotativo, que gira continuamente dentro de uma biela, impulsionado por um motor molecular incrivelmente pequeno. No nível molecular, o motor usa basicamente o mesmo princípio que um músculo, mas em rotação livre, em vez de em contração intermitente. Ele vem sendo fagueiramente descrito como um minúsculo motor externo, embora pelos padrões de engenharia e de modo incomum para um mecanismo biológico seja um motor de uma ineficiência espetacular. Sem nenhuma palavra de justificativa, explicação ou amplificação, Bay simplesmente proclama o motor flagelar bacteriano como irredutivelmente complexo. Como ele não oferece nenhum argumento a favor de sua declaração, podemos começar desconfiando de uma falha imaginativa. Ele alega que a literatura biológica especializada ignorou o problema. A falsidade dessa alegação há um exemplo na ficção. O autor de livros infantis Philip Pullman, em His Dark Materials, os utensílios obscuros dele, imagina uma espécie de animal, a mulefa, que coexiste com árvores que produzem frutos perfeitamente redondos com um buraco no meio. Esses frutos a mulefa adota como rodas. As rodas, como não são parte do corpo, não têm nervos nem vasos sanguíneos que fiquem enrolados em torno do eixo num pedaço sólido de chifre ou osso. Pullman ressalta, de forma perspicaz, um outro ponto: o sistema só funciona porque o planeta é recoberto de faixas de basalto, que servem de estradas. Rodas não adiantam muito em terrenos acidentados. De maneira fascinante, o princípio do músculo é empregado ainda de uma terceira forma em alguns insetos como as moscas, as abelhas e os besouros, em que o músculo do voo é intrinsecamente oscilante, como um motor alternativo. Enquanto outros insetos, como os gafanhotos, enviam instruções nervosas para cada batida de asa como faz o pássaro, as abelhas enviam uma instrução para ligar ou desligar o motor oscilante. As bactérias possuem um mecanismo que não é nenhum contrator simples como o músculo do voo de um pássaro nem um alternador como o músculo de voo da abelha, mas um verdadeiro rotor nesse sentido. Ele é como um motor elétrico, ou um motor Mankell. Foi maciça e embaraçosamente para B documentada no tribunal do juiz John E. Bones, na Pensilvânia, em 2005, onde B depôs como testemunha especialista a favor de um grupo de criacionistas que tinha tentado impor o design inteligente ao currículo de ciências de uma escola pública local, uma medida de estupidez de tirar o fôlego, para citar o juiz Bones, frase: homens certamente destinados à fama duradoura. Essa não foi a única vergonha que B foi submetido na audiência, como veremos. O essencial para comprovar a complexidade irredutível é demonstrar que nenhuma das partes poderia ter sido útil de forma isolada. Todas elas precisariam estar no lugar para que qualquer uma delas tivesse alguma utilidade. A analogia favorita de B é uma ratoeira. Na verdade, os biólogos moleculares não têm dificuldade de encontrar partes que funcionem fora do todo, tanto para o flagelo bacteriano como para outros exemplos de B de suposta complexidade irredutível. Esse ponto é bem explicado por Kenneth Miller, da Universidade Brown. Para mim, a nêmese mais convincente do design inteligente, principalmente pelo fato de ele ser um cristão devoto. Recomendo com frequência o livro de Miller, Finding Darwin's Go, Encontrando o Deus de Darwin, a pessoas religiosas que me escrevem depois de terem sido iludidas por B. No caso do rotor bacteriano, Miller chama a nossa atenção para um mecanismo chamado sistema de secreção tipo 3 SIR63, o SSTT, não é usado para o movimento rotativo. É um dos vários sistemas usados por bactérias parasitas para emitir substâncias tóxicas através de suas paredes celulares para envenenar o organismo hospedeiro. Em nossa escala humana, podemos pensar em um líquido sendo derramado ou espirrado por um buraco, mas, mais uma vez, na escala bacteriana as coisas têm um aspecto diferente. Cada molécula de substância secretada é uma proteína grande com uma estrutura definida e tridimensional, da mesma escala da própria estrutura do SSTT, mas como uma escultura sólida que como um líquido. Cada molécula é lançada individualmente através de um mecanismo meticulosamente moldado, como uma máquina de venda automática que liberasse, por exemplo, brinquedos e garrafas, e não apenas um simples buraco pelo qual a substância fluiria. A máquina em si é feita de um número bem pequeno de moléculas de proteína, cada qual comparável, no tamanho e na complexidade, às moléculas que estão sendo secretadas por ela. O interessante é que essas máquinas de venda automática são muitas vezes semelhantes em bactérias que não têm relações próximas entre si. É provável que os genes para produzi-la tenham sido copiados e colados de outras bactérias, Uma coisa que as bactérias fazem incrivelmente bem, e que é um tópico fascinante por si só, mas preciso seguir em frente. As moléculas de proteína que formam a estrutura do SSTT são muito semelhantes aos componentes do rotor flagelado. Para um evolucionista, fica claro que componentes do SSTT foram convocados para uma nova, embora não totalmente independente, função quando o motor bacteriano evoluiu. Como SSTT movimenta moléculas através de si mesmo, não surpreende que ele use uma versão rudimentar do princípio usado pelo motor bacteriano, que movimenta as moléculas do eixo para fazê-las rodar. É evidente que componentes cruciais do motor do flagelo bacteriano já estavam no lugar e funcionando antes de o motor do flagelo ter evoluído. A convocação de mecanismos existentes é um caminho óbvio pelo qual uma peça de aparente complexidade irredutível pode escalar o monte improvável. Ainda há muito trabalho a fazer, é claro, e tenho certeza de que ele será feito. Esse trabalho jamais seria feito se os cientistas ficassem satisfeitos com um padrão preguiçoso como estimulado pela teoria do design inteligente. Esta é a mensagem que um teórico imaginário do design inteligente poderia transmitir aos cientistas: se vocês não entendem como uma coisa funciona, não tem problema, simplesmente desistam e digam que Deus a criou. Vocês não sabem como o impulso nervoso funciona? Tudo bem, não entendem como as lembranças são depositadas no cérebro? Excelente, a fotossíntese é um processo desconcertantemente complexo. Maravilha, por favor, não saiam trabalhando em cima do problema, apenas desistam e apelem a Deus. Caro cientista, não estude seus mistérios. Traga seus mistérios a nós, pois podemos usá-los. Não desperdice a ignorância preciosa pesquisando por aí. Precisamos dessas gloriosas lacunas para o último refúgio de Deus. Santo Agostinho disse de forma bem clara: existe outra forma de tentação, ainda mais cheia de perigo. É a doença da curiosidade. É ela que nos leva a tentar descobrir os segredos da natureza, segredos que estão além de nossa compreensão, que nada nos podem dar e que nenhum homem deveria querer descobrir, citado em Freeman, 2002. Outro dos exemplos favoritos de B de suposta complexidade irredutível é o sistema imunológico. Que o próprio juiz Jones assuma a palavra, de fato, ao ser interrogado pelo outro lado, o professor B foi questionado sobre sua alegação, feita em 1996, de que a ciência jamais encontraria uma explicação evolutiva para o sistema imune. Ele foi colocado diante de 58 publicações avaliadas por pares acadêmicos, 9 livros e vários capítulos sobre imunologia de livros didáticos a respeito da evolução do sistema imunológico, no entanto ele simplesmente insistiu que isso ainda não era evidência suficiente da evolução, e que não era bom o bastante. B, ao ser interrogado por Eric Rothschild, advogado-chefe dos querelantes, foi obrigado a admitir que não tinha lido a maioria daqueles 58 trabalhos acadêmicos. O que não surpreende, já que a imunologia é difícil. Menos perdoável é o fato de B ter desqualificado essas pesquisas, chamando-as de estéreis. Elas certamente são estéreis se seu objetivo é fazer propaganda para leigos ingênuos e políticos, em vez de descobrir verdades importantes sobre o mundo real. Depois de ouvir B, Rothschild resumiu de modo eloquente aquilo que qualquer pessoa honesta deve ter sentido naquele tribunal: por sorte existem cientistas que pesquisam em busca de respostas para perguntas sobre a origem do sistema imunológico. Ele é nossa defesa contra doenças debilitantes e fatais. Os cientistas que escreveram esses livros e artigos trabalham no escuro, sem direitos autorais nem palestras remuneradas. Seu empenho nos ajuda a combater e curar condições médicas graves. O professor B e todo o movimento do design inteligente, pelo contrário, não estão fazendo nada para obter avanços no conhecimento científico ou médico, e estão dizendo às gerações futuras de cientistas, não liguem para isso. 64. Como disse o geneticista americano Jerry Coyne na resenha do livro de Bay, se a história da ciência nos mostra alguma coisa, é que não chegamos a lugar nenhum ao chamar nossa ignorância de Deus. Ou, nas palavras de um blogueiro eloquente, que comentava um artigo sobre design inteligente escrito por Coyne por mim e publicado no The Guardian, por que Deus é considerado explicação para tudo? Ele não é a não explicação, o dar de ombros, um sei lá enfeitado de espiritualidade e rituais. Se alguém atribui alguma coisa a Deus, geralmente isso quer dizer que ele não faz a menor ideia, por isso está atribuindo a coisa a uma fada celeste inalcançável e incognoscível. Peça uma explicação sobre de onde veio aquele cara, e são grandes as chances de você receber uma resposta vaga e pseudofilosófica dizendo que ele sempre existiu, ou que não pertence à natureza. O que, é claro, não explica nada. 65. O darwinismo nos conscientiza de outras maneiras. Órgãos evoluídos, quase sempre tão elegantes e eficientes, também demonstram falhas reveladoras exatamente como seria de esperar se eles tivessem um histórico evolutivo, e exatamente como não seria de esperar se eles tivessem sido projetados. Já discuti exemplos em outros livros, o recorrente nervo laríngeo, que denuncia seu histórico evolutivo com um enorme e inútil desvio até seu destino. Muitos de nossos males humanos, da dor lombar às hérnias, de prolapsos de útero à nossa suscetibilidade a infecções respiratórias, resultam diretamente do fato de que hoje caminhamos eretos, com um corpo que foi moldado ao longo de centenas de milhões de anos para caminhar sobre quatro patas. Também somos conscientizados pela crueldade e pelo desperdício da seleção natural. Os predadores parecem ter sido lindamente projetados para capturar suas presas, enquanto as presas parecem tão lindamente projetadas quanto para escapar deles. De que lado Deus está? 66. O princípio antrópico, versão planetária. Os teólogos lacunares que desistem de olhos e asas, flagelos bacterianos e sistemas imunológicos frequentemente depositam suas últimas esperanças na origem da vida. A raiz da evolução na química não biológica parece, de alguma forma, representar uma lacuna maior que qualquer outra transição específica durante a evolução subsequente. E, de certa maneira, realmente é uma lacuna maior. Essa maneira é bastante específica, e não oferece nenhum consolo aos apologistas da religião. A origem da vida só teve que acontecer uma vez. Portanto, podemos permitir que ela tenha sido um evento altamente improvável, muitas ordens de magnitude mais improvável que a maioria das pessoas imagina, como mostrarei. Os passos evolutivos subsequentes foram duplicados, de formas mais ou menos semelhantes, por milhões e milhões de espécies de modo independente, contínua e repetidamente ao longo do tempo geológico. Para explicar a evolução da vida complexa, portanto, não podemos recorrer ao mesmo tipo de raciocínio estatístico que podemos aplicar na origem da vida. Os eventos que constituem a evolução ordinária, distintos de sua origem singular e talvez alguns casos especiais, não podem ter sido muito improváveis. Essa distinção pode parecer confusa, e preciso explicá-la melhor, usando o chamado princípio antrópico. O princípio antrópico foi balizado assim pelo matemático Brandon Carter em 1974 e ampliado pelos físicos Bonnie Barrow e Frank Tipler em seu livro sobre o assunto. 67. O argumento antrópico costuma ser aplicado ao cosmos, e vou chegar a tal. Mas vou apresentar a ideia numa escala menor, planetária. Existimos aqui, na Terra. Portanto, a Terra tem de ser o tipo de planeta que é capaz de nos gerar e nos sustentar, não importa quão incomum seja esse tipo de planeta. Por exemplo, nosso tipo de vida não consegue sobreviver sem água em estado líquido. Os exobiólogos que procuram evidências da vida extraterrestre estão vasculhando os céus, na prática, em busca de sinais de água. Em torno de uma estrela típica como o nosso Sol, existe uma zona chamada de cachinhos dourados, nem quente demais nem fria demais, na temperatura certa para os planetas com água no estado líquido. Uma estreita faixa de órbitas fica entre aquelas que ficam longe demais da estrela, onde a água congela, e as que ficam perto demais, onde ela ferve. Supõe-se, também, que uma órbita adequada à vida tenha de ser próxima de circular. Uma órbita elíptica em excesso, como a do recém-descoberto planeta não conhecido informalmente como Xena, permitiria no máximo uma passagem relâmpago pela zona cachinhos dourados uma vez por década ou por século da Terra. Xena na verdade nem entra na zona cachinhos dourados, mesmo no ponto mais próximo ao Sol de sua órbita, que ele atinge Goldilocks. N.T. Uma vez a cada 560 anos da Terra. A temperatura do cometa Lei varia entre cerca de 47 C no perihélio e 270 C negativos no afélio. A órbita da Terra, assim como a de todos os planetas, é tecnicamente uma elipse. Está mais perto do Sol em janeiro e mais distante em julho, mas um círculo é um caso especial de elipse, e a órbita da Terra é tão próxima de ser circular que ela nunca se afasta da zona cachinhos dourados. A situação da Terra no sistema solar é propícia também de outras formas que a destacaram para a evolução da vida. O enorme aspirador gravitacional que é Júpiter está no lugar certo para interceptar asteroides que poderiam nos ameaçar com uma colisão letal. A lua única e relativamente grande da Terra serve para estabilizar nosso eixo de rotação, 68, e ajuda a estimular a vida de várias outras maneiras. Nosso Sol é incomum por não ser binário, preso numa órbita mútua com outra estrela. É possível estrelas binárias terem planetas, mas suas órbitas tendem a ser caóticas e variáveis demais para incentivar a evolução da vida. Duas explicações principais foram sugeridas para a amistosidade peculiar de nosso planeta à vida. A teoria do design diz que Deus criou o mundo, colocou-o na zona cachinhos dourados e estabeleceu deliberadamente todos os detalhes em nosso benefício. A abordagem antrópica é bem diferente, e tem um leve ar darwiniano. A grande maioria dos planetas do universo não está nas zonas cachinhos dourados de suas respectivas estrelas, e não é adequada à vida. Em nenhum planeta dessa maioria há vida. Por menor que seja a minoria de planetas com as condições certas para a vida, necessariamente temos de estar em um que pertença a essa minoria, porque estamos aqui pensando no problema. É um fato estranho, aliás, o de que os apologistas da religião adorem o princípio antrópico. Por algum motivo que não faz absolutamente nenhum sentido, eles acham que isso sustenta a tese deles. A verdade é exatamente o contrário. O princípio antrópico, assim como a seleção natural, é uma alternativa à hipótese do design. Ele provê uma explicação racional, sem nada de design, para o fato de nos encontrarmos numa situação propícia à nossa. Se você fica surpreso com isso, pode estar sofrendo da síndrome do chauvinismo do hemisfério norte, como descrito na página 157. Existência. Acho que a confusão aparece na cabeça dos religiosos porque o princípio antrópico só é mencionado dentro do contexto do problema que ele soluciona, isto é, o fato de que vivemos em um lugar adequado à vida. O que a cabeça religiosa não percebe é que há duas candidatas à solução para o problema. Deus é uma. O princípio antrópico é a outra. Elas são alternativas entre si. A água em estado líquido é uma condição necessária para a vida da forma como a conhecemos, mas está longe de ser suficiente. A vida ainda tem de se originar na água, e a origem da vida pode ter sido um acontecimento altamente improvável. A evolução darwiniana prossegue faceiramente depois que a vida se origina. Mas como a vida começou? A origem da vida foi o evento químico, ou a série de eventos, através dos quais as condições vitais para a seleção natural surgiram pela primeira vez. O principal ingrediente foi a hereditariedade, seja o DNA ou mais provavelmente alguma coisa que faz cópias como o DNA, mas com menos precisão, talvez seu primo, urna. Uma vez que o ingrediente vital ou algum tipo de molécula genética está no lugar certo, a seleção natural darwiniana pode acontecer, e a vida complexa emerge como consequência. Mas o surgimento espontâneo, por acaso, da primeira molécula hereditária é considerado improvável por muita gente. Talvez seja improbabilíssimo, e tratarei disso, pois é um ponto central para esta parte do livro. A origem da vida é um objeto de pesquisa pródigo, embora especulativo. A especialidade necessária para tal é a química, que não é a minha. Acompanhou à distância com curiosidade, e não ficarei surpreso se, daqui a poucos anos, os químicos anunciarem que conseguiram parir uma nova origem da vida em laboratório. Mas isso ainda não aconteceu, e ainda é possível sustentar que a probabilidade de que isso aconteça seja, como sempre foi, baixíssima, embora tenha mesmo acontecido uma vez. Assim como fizemos com as órbitas cachinhos dourados, podemos afirmar que, por mais improvável que seja a origem da vida, sabemos que ela aconteceu na Terra porque estamos aqui. Assim como com a temperatura, há duas hipóteses para explicar o que aconteceu: a hipótese do design e a hipótese científica ou antrópica. A abordagem que defende o design postula um Deus que produziu um milagre deliberado, lançando fogo divino sobre o caldo prebiótico e lançando DNA, ou alguma coisa equivalente, em sua grandiosa carreira. Novamente, assim como com cachinhos dourados, a alternativa antrópica à hipótese do design é a estatística. Os cientistas invocam a mágica dos números enormes. Já se estimou que haja entre 1 bilhão e 30 bilhões de planetas em nossa galáxia, e cerca de 100 bilhões de galáxias no universo. Eliminando alguns zeros por mera prudência, 1 bilhão de bilhões é uma estimativa conservadora do número de planetas disponíveis no universo. Suponha que a origem da vida, o surgimento espontâneo de alguma coisa equivalente ao DNA, realmente seja um evento incrivelmente improvável. Suponha que seja tão improvável que aconteça em apenas um entre 1 bilhão de planetas. Uma instituição de financiamento de pesquisas riria na cara de qualquer químico que admitisse que a chance de sua pesquisa ser bem-sucedida fosse de uma em 100. Mas cá estamos nós, falando de probabilidades de uma em 1 bilhão. Mesmo assim, mesmo com probabilidades tão absurdamente escassas, a vida ainda teria surgido em 1 bilhão de planetas entre os quais está, é claro, a Terra. 69. E a conclusão é tão surpreendente que vou repeti-la. Se a probabilidade de a vida surgir espontaneamente num planeta fosse de 1 em 1 bilhão, mesmo assim esse evento embasbacado raramente improvável teria acontecido em L bilhão de planetas. A chance de encontrar qualquer um entre esse 1 bilhão de planetas remete ao provérbio da agulha no palheiro. Mas não temos de sair por aí procurando uma agulha, porque de volta ao princípio antrópico, qualquer ser capaz de procurar precisa estar exatamente dentro de uma dessas prodigiosas agulhas, mesmo antes de dar início à busca. Qualquer afirmação de probabilidade